Panorama Agrícola para 16 de julho de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, hoje 16 de julho, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: Não julgues para não serdes julgado. Na dica do programa, um solo produtivo. Viaje por Santa Catarina com Silvano Breda em trilha ecológica de Itajaí. E no noticiário, a agricultura familiar ganha isenção de taxa da vigilância sanitária. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e nos ajude a fazer o Panorama Agrícola. Dica do dia. Para um solo produtivo, não desperdice recursos. Planeje bem os plantios. Para tanto, faça antes a análise de solo, análise física a cada 10 anos e análise química a cada 1 ou 2 anos. A amostragem correta do solo também é muito importante. É hora das notícias. Foi sancionada a lei que garante ao agricultor familiar, ao microempreendedor individual e ao empreendedor da economia solidária a isenção do pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária, taxa da Anvisa. Esses três tipos de empreendedores não precisam mais pagar as taxas para regularizar suas empresas e produtos na agência. A medida é resultado do programa Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária da Anvisa. A proposta é de que as ações de vigilância sanitária sirvam como alavanca e suporte ao empreendimento familiar rural e que facilite a formalização do negócio e o atendimento às regras sanitárias. Um agricultor familiar, por exemplo, que produz doces ou geleias, ser legalizado perante a vigilância sanitária, sem pagar taxa alguma, terá mais qualidade e mais oportunidades de negócios. Hoje, 16 de julho, no Parque de Exposições do Conta Dinheiro em Lages, acontece o segundo seminário de pecuária da Serra Catarinense. Acompanhe hoje no Parque de Exposições do Conta Dinheiro, seminário de pecuária da Serra Catarinense, a partir das 9 da manhã. E de amanhã, dia 17, até sábado, dia 19, primeiro Simpósio Nacional de Apicultura Orgânica e 31º Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores, 17, 18 e 19 de julho, em Içara, no sul do estado. Vamos agora viajar por Santa Catarina. No Viajando por Santa Catarina de hoje, recebemos Silvano Breda, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE, que também trabalha na área de comunicação, ajudando a fazer o SC Agricultura. E o Silvano esteve recentemente em Itajaí, visitando a trilha ecológica que fica na unidade ambiental da EPAGRE, rodovia Antônio Raio, rodovia que liga Itajaí a Brusque, no bairro Itaipava. Como é que é essa trilha? Como é que funciona? É aberta ao público, Silvano? O pessoal lá da estação de pesquisa de Itajaí, que é a estação de pesquisa da EPAGRE de lá, eles tinham uma área ali que eles têm os plantios lá de experimentos com arroz, com tudo, enfim, né? Mas eles tinham uma área lá que não era utilizada para os experimentos, uma área... E eles resolveram, estava assim com uma floresta nativa remanescente, resolveram cumprindo uma função social e ambiental, que tem inclusive uma legislação sobre o assunto, né? De transformar aquela área numa espécie de reserva, né? E aí implantar uma trilha ecológica daí com fins educativos. Então é uma trilha que percorre uma parte dessa área preservada, né? E essa trilha, ela tem pontos estratégicos, as espécies estão muito bem identificadas por placas. E ali, lá na inauguração, participaram escolares, né? Crianças e inclusive pessoal da APAE. E isso é muito importante porque, assim, ó, essa gurizada nova, eles começam tendo esse contato, ali se transforma numa aula prática. Uhum. Podendo colocar a mão, vendo as coisas, né? E tendo as explicações, e aí vem a importância. Porque ali, ó, entre as espécies vegetais e animais, e entre todas elas, existe uma interdependência, né? Um depende da semente, do abrigo, e a planta precisa dos animais para ter a disseminação das sementes, né? De ter que passar pelo trato digestivo. E as próprias espécies, entre elas, criam uma espécie de ecossistema, né? Aliás, é um ecossistema. E daí a importância, quer dizer, a estação que faz pesquisas científicas, se preocupa com produção, produtividade, consumo, essas coisas, passa a ter e a disponibilizar para as comunidades um trabalho muito mais de base educativa, né? E nesse lado social e ambiental, daí a importância desse. Então, a trilha ecológica da IPAGRE, na unidade ambiental da Estação Experimental da IPAGRE de Itajaí, tem essa função social de educação ambiental. Quem for a trilha, a unidade ambiental, Silvano, vai perceber que tipo de árvores e que tipo de animais? Sim, são nativos, né? Nativos, ali é remanescente da floresta atlântica aqui do litoral, né? Então são as espécies características. Por exemplo, lá no dia, eles plantaram até algumas espécies como o garapuvu, que faz parte dessa, até a árvore símbolo aqui de Florianópolis, né? Mas enfim, essas espécies estão identificadas com placas, com nome comum, nome científico, né? Sempre tem um técnico ali para acompanhar. E quem quiser, os escolares, fazer uma excursão ou uma simples visita lá, são aqueles dias ali, nas segundas ou sextas-feiras, de manhã e à tarde, e tem o telefone da estação lá. Obviamente, isso tem que ser agendado. 47-3341-5244. 47-3341-5244, telefone da estação para agendar excursões e visitas à trilha ecológica da unidade ambiental. É isso, Silvano? Só reforçando que o que eu vi ali, compareceram diversas autoridades, a diretoria de paga e tal, mas a trilha em si, a organização dela, e eles até colocaram assim para as pessoas poderem se locomover ao longo da trilha, está bem, não vou dizer calçado, mas colocar uma base, uma estrutura. Então, assim, eu fiquei impressionado com a qualidade, no sentido assim, de ser muito bonita e de realmente tu vai vendo coisas assim, vai aprendendo, né? Eu achei assim, fantástica a iniciativa do pessoal da Estação Experimental de Itajaí, lá da IPAG, lá em Itajaí. Muito bem. Tem algum animal na trilha ou só espécies vegetais? Não, ali não vegetais. Há nada, principalmente espécies vegetais. Você pode até encontrar, mas é tudo solto ali. Não existem animais presos ou machucados ou em cativeiro, né? Vai encontrar um pássaro? Sim. Para observação e... Correto. As espécies nativas aí desse tipo de ambiente. Conversamos aqui no Viajando por Santa Catarina com Silvano Breda, que esteve recentemente acompanhando a inauguração da trilha ecológica da Unidade Ambiental da IPAGRE em Itajaí. Obrigado, Silvano, pelas informações. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto. Mostra catarinense de tecnologias para agricultura de pequena escala. Máquinas e equipamentos para agricultura familiar. Conhecimento e realização de negócios. Seminário e minicursos. Visite a Agrotec Pomerode, um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no Pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto. Informe-se na IPAGRE do seu município ou em www.ipagre.sc.gov.br. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.